Bom dia, bem-vindo aos programas de notícias da tua prima. A tua prima que vem do underground. Porque o underground é a parte mais importante para uma árvore crescer. A existência de reservas de lítio nestas regiões podem ser uma oportunidade no desenvolvimento integrado de uma nova fileira industrial na área do armazenamento da energia. Isto abrirá espaços de cooperação na cadeia de valor do veículo elétrico, para, por exemplo, o desenvolvimento das baterias, fundamental que se instalem aqui na Península Ibérica. Sai assim desta terceira edição do Fórum de La Torre um esboço do que serão os temas cruciais que irão dominar a Cimeira Luso-Espanhola, marcada para daqui a um mês. Bem, depois de ouvir este belo discurso daqui dos mafiosos aqui do Burgo, eu quero-vos contar uma história. É que no Tibete, aqui para aí há 5, 10 anos, houve uma história que liga o Tibete a um bisonte e peixes mortos no lago. O que é que isto tem a ver com o vosso smartphone, o vosso telemóvel, o vosso carro elétrico? Bem, basicamente é que todos eles têm estas baterias de lítio. E o que é que aconteceu no Tibete? Bem, eles têm uma mina de lítio lá, gigante, e basicamente houve um vazamento químico tóxico dessa mina de lítio em Gazizo Ronda, que causou muitos estragos no ecossistema, e então as pessoas, os habitantes perto desse lago, vendo esta contaminação, pegaram no bisonte, pegaram nos peixes e levaram-nos para a cidade, levaram para a praça principal e fizeram um protesto assim para demonstrar o desagrado com esta situação. Bem, mas eu quero falar de outro problema. Na América do Sul, o maior problema é a água. Para extrair o lítio, os mineiros começam por perfurar um buraco nas salinas e bombeando salmoura rica em minerais para a superfície. Em seguida, deixam evaporar por meses a fio. Primeiro, criam uma mistura de sais de manganês, potássio, borax e lítio que é filtrada e colocada em outro tanque de evaporação, e assim por diante. Depois de 12 a 18 meses, a mistura foi filtrada, o suficiente para que o carbonato de lítio, ouro branco, possa ser extraído. É um processo relativamente barato e eficaz, mas usa muita água, aproximadamente 2,3 milhões de litros de água por tonelada de lítio. No Salar de Atacama, no Chile, que podem ver no Google Maps, é assim uma coisa bastante gigante, as atividades de mineração consumiram 65% da água da região. Isso está tendo um grande impacto sobre os agricultores locais, que cultivam quinoa e pastoreiam lamas, numa área onde algumas comunidades agora precisam de ir buscar água a outros lugares. E só para terminar, porque queria-vos falar aqui um bocado mais do lítio, é que o lítio não é assim o problema mais problemático deste capitalismo verde que nos vem a oferecer. Ah, já o petróleo já polui muito, já temos a usar isto há 50 anos. Vamos mudar para outra coisa, vamos explorá-la até ao tutano e poluir todos os nossos rios, poluir todos os nossos montes, destruir as nossas montanhas, destruir tudo à volta. E vem com esta promessa do capitalismo verde. Eu só vos queria também acrescentar aqui uma informação bastante importante. É que para além do lítio, para criarmos estas baterias, também é preciso o níquel e o cobalto. O cobalto é aquele material super raro que só existe quase num sítio no mundo, que é na República Democrata do Congo, na África Central, que, como devem saber, é um país que está em guerra desde sempre, desde que eu me lembro. Estão lá os soldados da ONU, e o cobalto, neste momento, o seu preço quadriplicou nos últimos 2 anos. Ou seja, todo este capitalismo verde, ele não se está a conseguir suportar ele próprio. Ficamos então a saber que esta gente lá de cima continua a conspirar contra a vida, contra a nossa possibilidade de sobreviver como seres humanos. Mas felizmente ainda há insurgência, ainda há resistência. Por isso também queremos aqui anunciar um evento: Resistências ao Extrativismo, os movimentos anti-mineração e os paradoxos da transição energética, no dia 9 de outubro, às 4 horas, no Grêmio Operário, em Coimbra. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Entretanto, fomos dar uma volta pela Feira do Livro Anarquista em Lisboa, edição 2021. Tortuga, que é uma livraria na Penha de França, associada ao Centro Social Desgraça, e gosto sempre muito de vir à Feira Anarquista do Livro, porque é um espaço de troca de ideias e troca de referências, de convívio com malta amiga, conhecer malta nova com afinidade de ideias, sobretudo isso também, há uma confluência de pessoas com ideias com bastante afinidade nas suas ideias sociopolíticas e, portanto, é importante cultivarmos estes espaços e mantê-los vivos. Vieram fazer a Feira do Livro, vocês? Comer pizza, olha, a gente veio aqui pelas pizzas, mas pronto, já acabaram, mas estavam mesmo boas. Mas e os livros também estão dignos de ser devorados. Nós somos anarquistas. De Coimbra para estar na banca da Plataforma de Solidariedade com os Povos do Kurdistão e estabelecer contactos e falar sobre o confederalismo democrático e a situação no Kurdistão. Queimar ao sol. Trabalhar. Vim à feira, se não é feira pelo convívio. Isto é a Feira da Ladra, pá. Vai haver uma reunião. Isto é proposto pela Pinha Associação Cultural em Évora. É o pé ali do Alto São Bento. É uma reunião de cooperação, saúde e autogestão. Vai haver concerto, DJ, Mercado Livre, Yoga, Flash Tattoo, Piercing. Vai haver apresentações do livro Viver a Utopia, Ocupação, Um Novo Mundo é Possível, documentários, outros ângulos. Vai haver workshops de eletricidade, vinagres caseiros e terapêuticos, educação animal na autoritária, círculo e partilha sagrado feminino, material de malabarismo de UI. Vem no dia 9 e 10 de outubro, em Évora, ao pé do Alto São Bento, Benefit Farmácia Natural do Pinho e da Machada. E recomendamos então o filme Amarelo, do Emicida. É tudo para ontem. O filme passa-se, a maior parte é um concerto dele no Teatro de São Paulo, e ele a contar histórias das pessoas e das personagens que o inspiraram a escrever essas músicas, e também relata um bocado a história das lutas anti-racismo no Brasil. É muito interessante. Ele acaba com o apoio às lutas interseccionais. Os zapatistas já chegaram, já estão na Europa. Chegaram a Viena, na Áustria, e vão se espalhar por todo o território em grupos de escuta e palavra. Aguardem os eventos mais próximos e juntem-se às diferentes organizações para apoiar a gira zapatista nos vossos territórios. Em uma pequena história, há uma mulher. No importa el color de la piel, porque tiene todos los colores. No importa su idioma, porque escucha todas las lenguas. No importa su raza y su cultura, porque en ella habitan todos los modos. No importa su tamaño, porque es grande y sin embargo cabe en una mano. Todos los días y a todas horas, esa mujer es violentada, golpeada, herida, violada, burlada, despreciada. Un macho ejerce sobre ella su poder todos los días y a todas horas. Ella viene a nosotras, nosotros, nosotroas. Nos muestra sus heridas, sus dolores, sus penas. Y solo le damos palabras de consuelo, de lástima, o la ignoramos. Tal vez como limosna le damos algo para que cure sus heridas. Pero el macho sigue su violencia. Nosotras y ustedes sabemos que en qué termina eso. Ella será asesinada y con su muerte morirá todo. Podemos seguir dándole solo palabras de aliento y medicina para sus males. o podemos decirle la verdad, la única medicina que puede curarla y sanarla por completo, es que enfrente y destruya a quien la violenta, y podemos también y en consecuencia unirnos a ella y pelear a su lado. Esa mujer, nosotros los pueblos zapatistas, las llamamos Madre Tierra. A tua prima que vem do underground, porque o underground é a parte mais importante para o Marcos. Envia notícias, eventos e coisas para anunciar para a tua prima@coletivos.org.